Olá, hoje a gente vai mergulhar nos trechos bem inspiradores de um material chamado texto colado. Ele foca muito em alegria, sabe? Resiliência, propósito divino e usa a vida do apóstolo Paulo como assim um fio condutor. Nosso objetivo aqui é tentar extrair as mensagens principais, né, de encorajamento, de fé que essa fonte traz, entender como ela sugere que a gente encare os desafios, viva com o senso de missão e, olha, usa várias citações bíblicas para isso. Ok, vamos, desempacotar isso. Sim, e é interessante, né? Porque mesmo sendo uma fonte religiosa, essa busca por propósito, por força, isso conversa com muita gente. E a figura de Paulo é central mesmo, ele é o ponto de partida ali na discussão. Exato. E essa coisa de usar uma vida como exemplo é chave. Logo no começo, o texto já traz aquela frase famosa de Paulo, né? Em 2 Timóteos. Ah, sim. Combati o bom combate. Isso. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O texto apresenta isso como um símbolo de perseverança, de alguém que, segundo eles ali, transformou as próprias lutas em testemunho de fé. E o fascinante para mim é como o texto interpreta esse bom combate. Não é uma luta qualquer vazia, sabe? É uma batalha pela fé, por um plano maior, um plano divino. Os obstáculos viram, chances de crescer. Entendi. E aí conecta com aquela promessa de Jesus em João, né? No mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. Funciona como um pilar. Para dar força mesmo diante das dificuldades. Exato. A dificuldade ganha um outro significado ali, dentro daquela visão. Certo. Então, essa ressignificação da dificuldade é um ponto de partida forte. E, seguindo essa linha, o texto traz a alegria e a esperança. Mas não só como sentimento, né? Como forças divinas mesmo. Cita Romanos 15, 13. Sim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. E é aqui que fica interessante, a ideia de ter alegria apesar das circunstâncias, não porque elas sumiram. Perfeito. O texto argumenta que essa alegria, essa paz não vem da gente, é como um dom, sabe? Algo que te enche, mesmo com os problemas lá. E para reforçar essa ideia de fôlego longo, uso a metáfora da vida como uma maratona. Vem lá de Hebreus. Ah, corrida de longa distância. Isso, que exige perseverança, manter o foco em Jesus, que eles apresentam como o início e o fim da fé. E para dar suporte nessa corrida toda. Aí entra Isaías 41:10, né? Não temas, pois estou com você. É uma promessa de apoio divino constante. A ênfase é na constância, na confiança nesse amparo. Faz sentido. Esse apoio seria o que permite continuar a maratona, mesmo quando tá difícil, mas não é só olhar para o fim da corrida, né? O texto fala do agora também. Sim, ele ancora muito a fé no dia a dia. Usa até o Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e exultemos nele. Tipo, o propósito não é só lá na frente. Exato. Ele se manifesta agora, se constrói hoje, nas escolhas, nas atitudes. E isso conecta com a constância que você falou. Mas e quando bate o cansaço? A dúvida, o que o texto sugere? Olha, para esses momentos a sugestão é bem prática: entregar os planos, as dúvidas para Deus, em oração mesmo, buscar força ali e orientação. Se a gente conectar isso ao quadro geral, percebe que eles valorizam muito essa fidelidade cotidiana, sabe? Essa caminhada diária com seus altos e baixos é o processo que, dentro dessa fé, leva àquela aprovação final, tipo o muito bem servo bom e fiel de Mateus. Entendi. Então, juntando tudo, o que a gente tira disso? Recapitulando aqui. Tem inspiração em Paulo, a ideia do bom combate com um propósito, a alegria e a esperança como forças pela fé, mesmo na dificuldade. A importância da perseverança diária. Isso, e de viver o propósito no presente. Basicamente, o texto está propondo um jeito de viver com coragem, né? Com gratidão, um sentido de missão. Tudo baseado na fé e na crença nesse apoio divino. Exatamente. E pensando em tudo isso, o texto deixa uma reflexão no ar, que eu acho bem interessante. Ele bate muito na tecla de encontrar alegria e sentido durante as lutas, não só depois que elas passam. Isso levanta uma questão importante que vai até além do religioso, né? Como será que essa visão de buscar sentido, talvez até alegria, não na ausência de problemas, mas através deles, poderia mudar o jeito como qualquer pessoa encara os próprios desafios e a busca por propósito na vida. Fica aí para pensar.